Un abrazo, por favor. 140 pela Golf 677, decola pista 10 após direita, subida da El, transição Coral, controle 11935, acione 0276. 136 a 1740 aprovado, Golf 677, decolando da 10 curva direita no perfil da El Coral, 1935, 0276, na posição 11, vai chamar quando for na pista. Muito obrigado, senhor. Nada para ali, Schmidt Tax. Trabalhamos para iniciar, obrigado. Vamos dar subida aqui, eu tenho uma onda, só toca melhor, fica da El, Leda e Léo, positivo? Da El, Leda e Léo, da El, Leda e Léo, então, pro TAN 3611. Isso. Obrigado. Controle Salvador, gol no 780, informação alfa, passa 160 para 150. India Active, India Fox, to India. Vai efetuar o GPS para pista 1-0. Após ZTAP, vou encerrar Vitor 366 para RNAV, gol no 780. Correto, TAP 3, encerra o Vitor 366. Leão na escuta. Chama o seu trânsito, sentido 26, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Muito obrigado, boa tarde. Zona 3 das 4. Decoladas 43, controle 199.35, ótimo voo. 1935, até logo, bom dia. Salvador, boa tarde, azul 4089. 4089, contato rodando decolagem, suba ao nível 360 no perfil da saída da El. 360 da El, azul 4089. 5436. Pisado no 80, decola da 10, gol Leval, 1935 ao controle, 5436 no transponde 2230. Correta para Leval DCP, chame acionamento. Após Eval autorizado direto, chamará acionamento 2230. Avianca 6320, mantém position. Mantém position, Avianca 6320. Paulo Salvador 3, 8-3-4 para o táxi, 7-6 a bordo, 4 horas, Teresina. Teresina, é isso? Teresina. Poxa, o táxi autorizado, Índia Alfa, ponto espera torre, 198.612, ajuste 1-0-3. Índia Alfa, 28-6-23, 8-3-4, boa tarde. Taxi approved, stay ahead, turn the second intersector in the left, taxi India, gate 01, Gateway SM Alpha 320. Okay, give the Alpha to the way to Alpha 320, the second one by the left to the gate number 1, thank you. Taxi Gol 924 com 2 horas e 50 de autonomia, alterna Natal a bordo 157. Gol 924, segue o foco à sua direita, faz a passagem dele, ingressa, táxi Juliette, Alfa, ponto espera, torre 1, noite 612, ajuste metrês de voo. Entende, a bordo, uma Bianca, tá livre, Juliette, Alfa. Torre, chama a torre 262, é bom, 924, obrigado, boa. Táxi, segundo, 394, 54 a bordo, Campinas, 4 horas. Segue a aeronave da que está saindo no voo do Pátio 3, o número 3 do ponto espera. Segue ela, Juliette Alfa, ponto espera, ponto 30, ajuste no 13 do voo. Juliette Alfa, ajustado meio 13, número 13, vai chamar 18 também no ponto espera, agora na 394. Maia 18612, bom voo. 612. Alô, gol 9600, posição 10, pushback, acionamento. Time táxi. Depois era táxi, gol 9600. Salvador 3834 para pronto, ponto espera pista no zero. 3834, autorizado a linha decolar 10, vento 180 graus, consigo nós. Decolar 0, 3, 2, 3, 4. Direita, subida coral. Certo, então decola com curva direita, saída coral, tá 3661. Correto. Lima, tendo 7, reporte quando pronto, Lima, aqui no Bravo. Ouro 700, autorizado 2500 pés, QNH 10 no 3, está autorizado a final RNAV, reporte estabilizado. 2500, autorizado RNAV, B3, voo 970. Voo 924. Vieno, pronto na cabeceira no 03234. Roda 667, é mais, Zul 4089, passa nível 110, chame o centro Recife em 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. Recife 228, alterna 3325, obrigado. Primária 128 decimal 8. Solo Gol 600 acionado, POB 125, 2:36 de autonomia, alternando Maceió para o táxi. Solo 600, ele táxi, Juliette Alfa, ponto espera, todos 8.62, ajuste M13, bom voo. Juliette, Alfa, ponto espera, torre 18.62, boa tarde, reserva. Boa tarde, 359, para a verificação, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem o perfil da saída Momo. 0% da saída Momo. Para a identificação visual de radar, marca 3320, ação bloqueio de Salvador, está em frequência 2535, marca 3320. Exato, chamarão. Exato, chamarão. Este é o quarto da minha parte, marca 370, agora a gente chega da Mari, em Salvador, está sob visual. 394, bom dia. E Foto, mantenha o ponto de espera. Mantendo. O Bravo autorizado a decolar 17, 140 graus com meia dúzia a nós. Decolada 52, controle 119-35, bom voo. 1935, graças. Salvador, voo 9600, ponto de espera, pronto, como número 2. Senta número 2, do ciente, mantém a posição. Mantém. 350, não precisa sair da PUCA. Para o 350, perdura a PUCA, voo 119-24. Decolado aos 52, controle 19-35, bom voo. Quilo Bravo, 19-35. Meia, sete. Três Salvador, boa tarde, tá 3193, 160 para uma centena, gente da Alfa. Controle, muito boa tarde, Papa Tango Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, aguarde. Então, 3193, a sua identificação, autorizado chegada bom, desça para nível 040, 3193. Identificou, desce para o 040, TAN 3193, informa que a intenção é de executar o RNAV para a Capicerona 0, ok? Cliente, 3193, após a projeção pelo, vou encerrar Victor 366. Após pelo, vou encerrar Victor 366, TAN 3193, entregado. Flamengo Lima, Quilo Bravo. Contato radar na decolagem. Suba ao nível 090, saída Conde. Conde, o Lima, Quilo Bravo, 190. Torre Gono 780, duas milhas para Serra Victor 372. Enter, sou visual com tráfego. Tem aproximação, aguarde autorização para o posto. Guardado. O 1780, foi autorizado 10, 160 graus, 5 nós, cabeceira deslocada, primeiros 90 metros. Livre pouso, pistão no 0, com 1780. Após tráfego de companhia na está na aproximação, tá autorizado a linha manter. É, tipo, 394, após o tráfego a linha mantém. 394. Autonomia 1,55, alterna de Caju. Vitax, via Juliette Alfa, ponto de espera torre, 198.612, ajuste na 0, 16, bom voo. Juliette Alfa e ponto de espera 2.63.661. Confirmar o ajuste, é 1.0 ou 1.6? Não, a frequência é 1.8.612 e o ajuste é 1.0 ou 1.3. Ok, obrigado. 9241, faça o nível 110, chame Recife 126.85, alterna 125.45. Primária 12.085 e 12.545. Firmo Gol 924. Via Bonf está autorizado a sinal RNAV. Após pelo desça para 2500 PES, esquerda da 1013. Positivo, desce no perfil, após pelo, se a Victor 366 autorizado a RNAV, BL3, 3193, desce para 2500 após pelo. Uno 394, autorizado a decolar, dono 0, vento de 220 graus com 5 nós. Direita decolar de bala 394. Pequeno desvio à direita, mas já está na, voando na proa de Pelô, 3193. Gente. Oi, eu confirmando controle, o Golf Lima Quilo Bravo também vai realizar desvio à direita para evitar formações. Confirma a aeronave? É o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo. Proa e por quantas milhas? Proa 75 mais 10 milhas. Gente, desvio autorizado, Lima Quilo Bravo. Decolado aos 58, controle 1 no 9 decimal 35, bom voo 1935 na 394. Controle Salvador, bom 394, boa tarde. Suba do 400 na Dael, vigilância. Dael 400, 1394. Bom dia, boa tarde, trip 5489. Bom dia, Cecília. 5489, informação Alfa, solicita 160 para Vitória da Conquista. Dona Areia, agora de corte. Guardando, 89. Escuta. 3661, pronto. Lima tem. A Lima tem 3661. Recife na frequência 126.85 e alterna 125.45. 325.25, 3834, muito boa tarde. Controle, o T3193 está com referências visuais no setor, possibilidade de passar pelo abaixo do 40? Autorizado, pode descer para 2500 pés, 1003 ajuste, informe no 366. Desce para 2500, reportarei os 366, T3193, entregado. Autorizado, 366 está presente. Presente 366, excelente. Controle de Salvador, boa tarde, voo na 600. Foi Juliette, voo no 700. Juliette, portão 4. Portão 4, voo no 700. Voo na 600. Lima 394, restrita 360. Restrita 360, agora na 394. Da TAM, vento 190 graus com 89 decolagem autorizada. Iniciando a corrida a 10-3-6-6-1. Quanto tempo para o 090 por 15 milhas é o limite? 090 por 15 milhas, 90. Chame Recife 1288, alterne 13325, restrito a 360. 1288-3325, restrito 360, 1394, boa tarde. Boa. Atual Serra Victor 366-3193. Quanto é agora? 18-6, tem bom pouso. 18-6, obrigado, até a volta. Salvador, boa tarde. TAM 3193, passando a Serra Victor 366, estabilizado. 3193, reporte trem de pouso baixado travado, visual com o campo. Informe os primeiros 90 metros, 90 metros fechados. Positivo, ciente da inspeção, reportaremos baixado travado. TAM 3193. 3661, decolou 03, sem controle 119-35. 1935, TAM 3661, boa tarde. Boa tarde, TAM 3661, vai cruzando 3 mil pés, curvando à direita na Coral. 3661, curva à direita por de Coral, subindo 140. 140, Coral. 1600, reassuma na proa de Jamu. Jamu, gol 600. 119 decimal 35 e aciona 5474 trip 4 direto Coral. Autorizado para o Coral. Muito obrigado. Eval, transponder 5474, solicita decolagem da 17-5489. Ok, está autorizado a decolar da 17, permanece saída Gole. Chame acionamento e pushback. Chamada controle de saída 9-35. Turno 333, cópia. Pronto para a cópia 333. Autorizado nível 380 para São Paulo Congonhas, Upper Whisky 58, decolagem pista 10, direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 119 decimal 35, transponder 5473, gol no 333. Gonza no 0 para o 3193. Firmando 12685, alterne 12545. 12685, 12545. Chama pronto, puxa acionamento, gol no 333. Quem chamará para puxa acionamento, 133. Solo Salvador, o TAM 3192, autorização Maceió, nível 350. TAM 3192, Maceió 3, confirma o nível? 350. Será coordenado, aguardando o copy. Aguardando. Para a direita de Maceió. Mantenha para onde Conde, o Lima, Quilo Bravo, vai transferência com Aracaju. Gol 333, pushback novamente no 03. Número 333, está autorizado pushback e acionamento, chama táxi. Chama a táxi, 333 agora. Poderíamos em coordenação com a Anaprod e o NEP? Acho que escuta. Já liberei o passaredo, aguarde só um instante o trip. 89, aguardado. Solo Salvador, boa tarde. Até 3193, livrou na frente do campo. Na Salvador, com 3 horas e 5 de autonomia para digitado. Estou autorizado, Juliette Alfa, no ponto de espera da Charlie, 18613, de ajuste. Juliette Alfa, ponto de espera 18613, obrigado. São 3193, mantém antes da Juliette. Manterá antes da Juliette, da 3193. Trip 5489, coordene com a equipe de solo após o passarelo, tá lindo seu push. Após o Brasília da Passaredo, autorizado push 5489. Vou entrar, já fazer a entrada. Bom dia, boa tarde, proteção de classe, retorno de Tudo autorizado ali ainda, colapso no 7, vento 2, 30 graus, 069. Voltando 2085.